No Porto Seco de Foz do Iguaçu, os caminhões fazem fila para deixar a unidade. A imagem não se via acontecer de forma tão rápida há muitos anos. O tempo médio para a liberação de cargas na unidade baixou de 35 para 20 horas. Alguns caminhões que antes levavam até 2 dias para serem liberados, agora estão conseguindo deixar o pátio do Porto Seco em 3 horas. A melhoria é reflexo de mudanças na administração do porto. Uma delas é a burocracia para a entrada de cargas. Agora, apenas as que estão com toda a documentação correta entram na unidade. Quem estiver com pendências fica do lado de fora até a solução dos problemas. Outra mudança foi no trabalho dos fiscais do Ministério da Agricultura, que passaram a atuar no Paraguai para as vistorias de cargas de origem animal e vegetal. De acordo com o despachante e diretor de comércio exterior da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, Mário Camargo, isso evita com que as cargas fiquem paradas na estação aduaneira, já que já vem do país vizinho com autorização pronta. Após 6 anos a Associação Comercial discutindo com o Ministério da Agricultura, com todos os órgãos envolvidos, Ministério da Indústria e Comércio, principalmente Ministério da Agricultura em Brasília, nós conseguimos, através do superintendente, através de um pleito que ele tomou, inclusive, como uma meta, e conseguimos levar o Ministério da Agricultura para cumprir o Tratado do Recife, fazendo a vistoria, a verificação das mercadorias no país de partida. Já existia uma legislação, já existia no Acordo do Recife, já falava sobre isso, só que faltava a implementação. As exportações do Porto Seco subiram 12%, chegando a US$ 3,32 bilhões. Já as importações tiveram baixa de 8% e fecharam em US$ 2,33 bilhões. Apesar da queda nas importações, foi o terceiro ano consecutivo que a unidade bateu recorde de liberação de cargas. Para o chefe do Porto Seco, Gilson Mocelin, os bons resultados também são reflexo da alta do dólar e o aumento do produto interno bruto do Paraguai, que recebeu 89% do volume de cargas produzidas no Brasil e escoadas por Foz do Iguaçu. Essas duas vantagens aí, a posição estratégica do porto, fizeram com que o porto batesse mais um recorde e alcançasse esse valor para 2013. Quanto ao quesito de redução do tempo de permanência desses veículos na estação, foram conduzidas várias reformas nas 3 operações que a gente tem aqui no porto, aí as operações de importação e a de exportação, com vistas a fazer o nosso trabalho cada vez em menos tempo. O Paraguai também foi responsável pelas quedas nas importações, já que os problemas na última safra de grãos do país vizinho diminuiu a demanda de cargas enviadas ao Brasil. Ainda assim, o Paraguai foi responsável por 60% dos produtos que entram no país através de Foz do Iguaçu. Mário Camargo ainda lembra que os resultados de exportação e importação poderiam ser melhores se a Argentina retomasse as boas relações comerciais que tinha com o Brasil. Se a Argentina mudar sua política e for trabalhar em termos de bloco, e voltar 10 anos atrás, como era a Argentina, nós iremos atingir um número bem maior ainda. A Argentina já foi responsável pela maioria das importações e exportações no Porto Seco de Foz do Iguaçu. Maurício Freire, para a CBN Foz.